Gabby Giovanni. Ay, bebé, escuta aí, ó. Na teoria você já me superou, só que na prática seu corpo nem suou. Esse romancezinho aí pra mim já deu. Cê tá com ele, mas tá desejando eu. Esse cara aí não tem nada a ver com você. Não te dá prazer, não sabe fazer. Na cama esse aí não te completa não. Eu que sei as manhas de molhar o seu colchão. Te deixo suada, tremendo as perninhas. Te faço gemer só com minha linguinha. Na cama esse aí não te completa não. Eu que sei as manhas de molhar o teu colchão. Te deixo suada, tremendo as perninhas. Te faço gemer só com minha linguinha. Só eu que tenho as manhas, bebê, não adianta não, viu? Kevin Johnny, chama Belão. Portal do Arrocha, o site oficial do Arrocha. Na teoria você já me superou, só que na prática seu corpo nem sou. Esse romancezinho aí pra mim já deu. Cê tá com ele, mas tá desejando eu. Esse cara aí não tem nada a ver com você. Não te dá prazer, não sabe fazer. Na cama esse aí não te completa não. Eu que sei as manhas de molhar teu colchão. Te deixo suada, tremendo as perninhas. Te faço gemer só com minha linguinha. Na cama esse aí não te completa não. Sei as manhas de molhar o teu colchão. Te deixo suada, tremendo as perninhas. Te faço gemer só com minha linguinha. Só eu, bebê. Só seu Kevinho, viu?